Às 5 horas da manhã de hoje, policiais militares que prestam serviço no centro de Foz do Iguaçu estavam realizando patrulhamento de rotina na Avenida Paraná quando foram abordados pelo funcionário de uma danceteria. O indivíduo dizia-se vítima de um golpe de dinheiro falso. Ele relatou que um cidadão lhe passara uma nota de $100 falsificada. Apresentou a nota aos policiais e estes comprovaram a falsificação. O suspeito, que estava nas proximidades, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga. Foi perseguido, alcançado e detido. Verificou-se que o mesmo estava em poder de mais 5 cédulas semelhantes, com indícios de falsificação. Ele relatou que havia comprado as notas de uma pessoa pela metade do valor correspondente. Diante dos fatos, as cédulas foram apreendidas e levadas para a delegacia da Polícia Federal, para onde também foi encaminhado preso o abordado Leandro Maia, de 23 anos. A vítima também compareceu à Delegacia de Polícia Federal para cobrar das autoridades as providências cabíveis. As cédulas representam em valor correspondente a um total de $600 e no mercado poderiam render ao falsário R$ 1.290 em conversão paralela. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.